explode. O mar espanha o mar imenso dos meus mares, ares dos desejos, desde os tempos de o sol. Aurora que me muevo, se me acabo nesta noite de ronda. Quando recuerdo as tristes canciones, nesse tardio tédio mar espanha, o mar explode, o mar me arranha. Nesse tardio tédio mar espanha, o mar explode, o mar me arranha. Nos ávidos desejos, na aridez concreta da torre, de onde lançam teus cabelos tranças longas de desprezo. Dos meus mares, ares dos desejos, desde os tempos de eu sol. Aurora e que me muero, que me acabo nesta noite de ronda. Quando recuerdo las tristes canciones, nesse tardio tédio mar espanhol. Si no te cubro el cuerpo.